não tem mais jeito. O coração tão machucado, ferido por dentro e por fora. Mas Deus te olha agora e te chama pelo nome. Ele tem planos maiores, sonhos que você nem imagina. Não feche a porta do seu coração, deixa ele entrar, fazer a transformação. Deus quer fazer algo grande em sua vida. Deixa ele entrar, fazer a transformação. Deus quer fazer algo grande em sua vida. Basta você permitir, basta você abrir. Os céus já estão se movendo por você. A promessa dele vai se cumprir. Entrega tudo, confia e descansa. Deixa ele agir, deixa ele agir. Você já lutou tanto tempo, tentando vencer sozinho. Mas o impossível só acontece quando você se rende ao Senhor. Os muros vão cair ao som da sua fé, as correntes vão se quebrar. Milagres ele vai derramar, se você deixar ele trabalhar. Não feche a porta do seu coração, deixa ele entrar, fazer a transformação. Deus quer fazer algo grande em sua vida. Deixa ele entrar, fazer a transformação. Deus quer fazer algo grande em sua vida. Basta você permitir, basta você abrir. Os céus já estão se movendo por você. A promessa dele vai se cumprir. Entrega tudo, confia e descansa. Deixa ele agir, deixa ele agir. Quando você diz sim, o céu se abre. Quando você crê, o milagre vem. Não é tarde pra recomeçar. Hoje Deus quer te levantar. Basta você abrir, os céus já estão se movendo por você. A promessa dele vai se cumprir. Entrega tudo, confia e descansa. Deixa ele agir, deixa ele agir. Deixa ele agir. Você permitir.